para aquela época e até para os dias de hoje. Bezerra de Menezes foi um grande político. Oportunamente foi eleito deputado geral no Rio de Janeiro. Foi também presidente da Câmara Municipal. Tal a sua integridade, a sua capacidade, o seu intelecto e o seu poder de conciliar, de atender a todos. Bezerra de Menezes notabilizava-se pela caridade. Mas a morte, a dor, lhe visitou muito cedo. Dona Maria Cândida Lacerda, sua primeira esposa, após apenas 5 anos de casados, retorna ao mundo maior, deixando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante com 2 filhos pequeninos, um de apenas 1 ano e o outro com apenas 3 anos de idade. As lutas foram acerbas. Bezerra subia os morros para visitar as famílias e declarava que um médico não tem o direito de negar atender um paciente enfermo, que o médico que assim o faz não é um médico, mas um comerciante da medicina. Exercia a sua faculdade de médico como uma verdadeira religião também, e não somente a política. Desse modo, Bezerra começou a se tornar cada vez mais notável. Escreveu vários artigos, publicou vários livros, defendeu o abolicionismo no livro A Solução para a Abolição no Brasil sem Prejuízo para o Nosso País. Há quase 150 anos atrás, antes mesmo da abolição da escravidão, Bezerra foi um desses pioneiros na política e na medicina. Bezerra de Menezes casa-se com a sua esposa e tem com ela mais 7 filhos. Aquela companheira inseparável, antes de esposar-se de Bezerra, vinha até sua casa para ajudar a cuidar dos filhinhos pequenos. Era a tia dos seus filhos. E ele, certo dia, lhe disse: "Não é justo que você, uma senhora nobre, compareça à casa de um viúvo, porque você sabe, o povo tem a infeliz ideia da maledicência. E se você é mãe espiritual dos meus filhos, eu lhe proponho que seja minha esposa. E no dia que você me amar, e somente a partir dele, se eu for digno, nós viveremos como marido e como mulher." Ela acompanhou até o fim da vida. Bezerra de Menezes contava com 44 anos. Após tantos anos na medicina, afastado da religião, um grande amigo lhe presenteou com uma Bíblia. E ele, no caminho de casa, da Rua 7 até a Tijuca, onde morava, quando o bonde puxado a burros levava cerca de 1 hora, Bezerra folheava aquele livro extraordinário, que nunca tivera oportunidade de ler em sua inteireza, e passa a nutrir uma grande admiração pela cultura judaica, pelo Evangelho de Jesus. Um pouco mais adiante, um grande amigo seu lhe presenteia com um livro recentemente traduzido do francês, por ele mesmo, O Livro dos Espíritos. Bezerra o recebe. No caminho do bonde até sua casa, se interroga: será que se eu ler um livro desse, serei condenado? Ele, amante da filosofia, da ciência, do Evangelho, encontra nas páginas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec as respostas que ele ansiava desde todo sempre. Ele chega a exclamar que parece-lhe que tudo aquilo que ele lia já lhe era familiar, como se ele já fora espírita sem o saber. O livro de 1019 perguntas e respostas não lhe parece trazer nenhuma novidade, e ele lê avidamente aquele material extraordinário produzido pela espiritualidade superior e organizado por Allan Kardec.